Eu tava pensando no, sabe, no que era esse momento, no Saussure. Eu tava pensando no curso de linguística geral. Ele tava aqui dentro de mim, assim. Olá, pessoas! Está começando mais um Tecendo Fanfics, um spin-off do Fanficast. Eu sou a Ana Rosa Leme. E eu sou a Nana Castro. E hoje nós vamos falar daquela sua amiga querida na hora da escrita, ou nem tanto, a gramática. Ela mesma, que te acompanha todos os dias da sua vida, desde quando você aprende a falar, até quando você dá a sua última palavra no seu leito de morte. Nossa, depois eu que gosto de final bom funeral, hein? Desculpa, achei que ia ficar dramático. Perdão, mas vamos falar de coisa séria. Sim, a gente vai discutir se a gramática normativa, né? Essa gramática que a gente aprende na escola. Olha só, começando os spoilers da pauta. Sim, há vários tipos de gramática. Ela, será que ela é overrated para nós, escritores de fanfic? Será que nós superestimamos a gramática normativa na hora de escrever? Mistérios. Mistérios. Então, nós vamos discutir isso logo após a nossa sessão de recados. Olá, pessoal! Na sessão de recados de hoje, como nós estamos no Tecendo Fanfics e não no Fanficast, nós não teremos a leitura de sinopses. Mas fiquem sabendo que a gente está recebendo as sinopses para ler nos episódios regulares do Fanficast. Então não deixem de enviar a sua sinopse para a gente, ok? Vocês podem mandar ela no nosso e-mail, que qual é mesmo, Ana? Vocês podem mandar para contato@fanficast.com.br e colocar o assunto como leitura de sinopses, né? Para a gente saber do que se trata. E no corpo ali da mensagem, o link da sua fanfic. Isso aí. Aí, se você gostar das redes sociais, vocês podem mandar lá também. Vocês lembram quais são nossas redes sociais? Pode deixar que eu refresco com a memória. Nós temos o Facebook, que é o facebook.com/fanficast.br, e temos também o Twitter, que é o @fanficast. Então, se quiserem mandar por lá, a gente vê também, ok? Mas não deixe de seguir a gente e de mandar a sua sinopse, ok? Nós temos também um projeto agora no Padrim. Vocês estão ligados que no Padrim, né? Aquelas plataformas para ajudar a gente a poder manter financeiramente o Fanficast. Então a gente começou um padrinho esse ano e quer fazer ele bombar. Então, se você quer ver o Fanficast produzindo mais, criando conteúdo novo e conteúdo de qualidade, entra no Padrim, se torne um padrinho nosso e manda ver. Ajuda aí com qualquer real, ajuda o Fanficast, ok? E nosso endereço no Padrim é padrim.com.br/fanficast. Além disso, nós queremos lembrar você que também estamos no iTunes, que lá você pode escutar a gente, além de nos encontrar nos agregadores de podcast. E lá no iTunes tem aquela coisinha da classificação, onde você pode mandar pra gente, sabe o quê? 5 estrelas, 5 stars, pra gente subir no ranking, subir na vida dos podcasts e poder alcançar mais pessoas, pra mostrar mais do mundo da fanfic por aí, ok? Que mais, Ana? Temos a maior novidade das novidades do Fanficast, que é o nosso canal no YouTube, Nana. É isso aí! A gente tem um canal no YouTube! Vocês já foram lá fuçar? A gente já fez uma live. Então, se vocês quiserem ver nossas faces, é só procurar no YouTube, Fanficast. Já tem lá na nossa primeira live, bonitinha. Deixa seu comentário lá e seu like. Estou muito youtuber, muito blogueirinha nesse momento. Deixa seu subscribe. E é isso aí. E também deixe sempre o seu recado pra gente via e-mail ou comentário aqui no episódio, pra gente saber se você gostou, novas informações sobre o assunto. Sempre legal, porque depois a gente lê no episódio seguinte, né? Mesmo que seja um fanficast ou um fanficando. Isso mesmo. Não seja um ouvinte fantasma, como existe tanto leitor fantasma no mundo das Isso fanfics. aí. Deixe seu comentário, manda sugestão, nem seja aquele bonito, amei, continua, mas fala pra gente. Vamos subir uma hashtag. Hashtag não seja fantasma. Pronto. Isso aí. Não seja um ouvinte fantasma. Uhul! Bom, acho que a gente pode começar, como sempre, do very beginning, né? Vamos começar do início. É, então acho legal a gente falar, né, trazer pra cá, pra discussão, o que a gente tá entendendo como gramática, né? É. E as nossas referências também bibliográficas. Porque assim, né, isso aqui realmente é um podcast de fanfic, porque vai começar com um disclaimer. Isso aqui que vocês estão vendo não é meu. Se você reconhecer, não fui eu que fiz. Não tem fins lucrativos, aquela coisa. Mas, enfim, o nosso texto, assim, que a gente usou, né, pra esse episódio, é um texto que se chama... Mas o que é mesmo gramática? Na verdade, é um capítulo que tem o mesmo nome. E esse livro, ele foi organizado pelo Círio Possente. E aqui, nesse capítulo que a gente leu em específico, ele vai falar sobre o ensino de gramática no Brasil. Só que como o podcast é voltado para escritores, para os fanfiqueiros, a gente vai pegar alguns pontos interessantes aqui no texto e trazer para a escrita, para a gente discutir essa relação de gramática e a escrita. Então... Se você reconhecer qualquer coisa que a gente não citar, assim, entre aspas, seguramente não é nosso. É isso aí. Então, bora lá. E eu acho que a gente podia falar o que, que a gente tá, enfim, das contas, entendendo como gramática normativa. Eu, por exemplo, quando eu penso em gramática normativa, eu penso no Machado de Assis. Me vem a cara dele, assim. Me vem aquela foto clássica dele que aparece nas capas dos livros todos. Então, a gente tá entendendo aqui como a gramática normativa, né? Como um conjunto sistemático de normas para bem falar e escrever estabelecidas pelos especialistas com base no uso da língua consagrado pelos bons escritores. Aí, né, explica o porquê que a Nana sempre lembra de Machado de Assis. Dizer que alguém sabe gramática significa dizer que esse alguém conhece as normas e as domina tanto nocionalmente quanto operacionalmente. É, então, na teoria e na prática. Exatamente. Uhum. Quando a gente conversa sobre gramática, as pessoas já vão logo nesses clássicos de anos e anos e anos atrás, quando a ortografia nem era a mesma, sabe? E acha que tudo tem que se manter como era, sei lá, 2 séculos atrás, praticamente. Então, é nisso que eu penso. Apesar de que, quando, por exemplo, eu faço legendas, e muitas vezes eu sofro, porque como a gente está acostumado a fazer na escola, a gramática normativa, chega num lugar onde a gente tem que usar o texto escrito num formato mais informal, parece que tá tudo errado. Quando eu faço a legenda, às vezes isso acontece, porque nem todo personagem fala certinho. E aí você... Como é que você vai passar isso, sabe? Tanto que a legenda, vocês podem perceber, a legenda é sempre mais formal do que a fala do personagem. Quem percebe, né, a outra língua, o inglês, por exemplo, que é a que eu tô mais familiarizada, percebe que o cara tá falando uma coisa e na legenda tá outra. Tô dando esse exemplo porque é quando eu mexo mais com esse tipo de coisa, tá? Porque a fanfic a gente consegue um pouco mais de liberdade. Mas na legenda você vê lá, a empresa pede pra você escrever daquele jeito e você escreve e a pessoa tá falando informalmente e você continua escrevendo formal. E quando você precisa fazer ela informal, parece que é o fim do mundo, sabe? Parece que tá tudo errado. Não consegue resolver. Mas, ô Nana, você falou uma coisa interessante. A empresa exige que seja uma coisa mais formal. Mas nas fanfics a gente tem mais liberdade. A gente tem liberdade. Uhum. É fato. Só que eu percebo que, não vou dizer muitos autores, mas assim, alguns autores, é frequente, vai, que alguns autores não percebem que eles têm essa liberdade pra criar no texto. Uhum. E ficam, assim, meio que presos, meio que atados à regra da gramática, e acaba saindo tudo na mesma caixinha. Uhum. Pra coisas diferentes, situações diferentes, personagens diferentes falam exatamente do mesmo jeito. É aquilo que eu falei com relação à legenda, mas com a fanfic acontece a mesma coisa às vezes. Por exemplo, você tem um cara da rua, eu digo, um cara que não que mora na rua, sei lá, um cara que vive mais, convive com mais pessoas. O estereótipo do malandro, assim, né? Isso. E um cara que trabalha num escritório. Óbvio que eles vão falar de forma diferente. Só que aí você começa a digitar a tua fanfic e vem o Machado de Assis, assim, na tua frente. É, eu não sei. É assim que eu me sinto. Aí você não consegue fazer o cara da rua falar véi. Não, aí sai. O senhor poderia, por obséquio, fazer tal coisa. Mas assim, que nem você tava falando, tem gente que leva isso a sério demais também, né? Ai, não pode sair uma coisa do lugar. Uma palavra não pode ser um pouquinho diferente. Todo mundo tem que ser super mega culto. Também não é assim. Eu tô falando demais, mas eu tenho uma outra coisa. Tem uma outra coisa também que eu fico pensando, que o pessoal se apega muito à gramática normativa na fanfic pelo fato dela não ser considerada um gênero literário válido. Sim, eu ia falar isso. Ah, roubei. Sem que roubei. Eu tenho visto de novo essa discussão, que toda vez que volta Game of Thrones, sim, começa essa discussão, sabe? Ah, porque, né, Game of Thrones, as pessoas dizem que virou fanfic, me dão ódio, porque é como se toda fanfic fosse ruim. A pessoa não gosta do texto, então é fanfic. E isso é tenebroso. A gente tem um episódio, aliás, do Fanficast falando sobre isso, que é o que não é fanfic, a gente discute profundamente esse assunto. Tanto que ele é parte 1, parte 2. Exatamente. Mas o que eu quero trazer nesse exercício do fanfics é que o pessoal se apega à gramática normativa, porque é como se fosse o boss salva-vidas da fanfic. Ela pode ser a melhor fanfic. Você pode escrever ela perfeitamente. Maravilhosa, com tudo no lugar, porém informal. Só que aí alguém vai ler e vai já descreditar, entendeu? Simplesmente pelo fato de que a fanfic ganhou esse tom pejorativo aí, através do tempo. Só complementando o que você falou, indo nessa linha aí. Uhum. A fanfic, ela é uma escrita amadora, né? Ela não é profissional. Então, quem escreve, teoricamente, é um escritor amador que eu acho que muitas vezes tem intenção de se profissionalizar. Então, o único meio que ele tem ali a mão para mostrar, não só para os outros membros da comunidade, para os pares, para ele ser legitimado como um bom escritor, mas para fora, para falar, não, porque eu sei as regras da gramática, então eu sou um bom escritor, a única coisa é a gramática que ele tem em mãos para chegar para os outros e falar, olha, eu sei escrever bem. Uhum. Olha só, sabe esse livrão aqui, ó, pá, eu sei tudo isso aqui. Pois é. Então, olha só o meu texto como é perfeito. Só que, na verdade, quando você vai ver, você não é um bom escritor porque você sabe gramática. Uhum. É meio que o contrário disso, o buraco é mais embaixo. Porque pra você começar a ser escritor, você tem que saber isso. Saber gramática é o básico. Entendeu? Pois é. E isso me lembra que o Stephen King, eu acho que fala sobre a escrita, que ele usa uma analogia a uma caixa de ferramenta, né? Que a caixa de ferramenta, né, do escritor é o texto, né? Então, assim, você tem que ter e saber o que tem nessa caixa de ferramenta para você conseguir usar com maestria essas ferramentas. E no caso, assim, você tem que saber como que você manipula as palavras. E a gramática é o básico, né? A gramática, enfim, normativa. Então, eu acho que até também cheguei a falar isso num tecendo fanfic Zoom. Mas o que a gente falou sobre ferramentas que te ajudam a escrever, que pra gente conseguir quebrar a regra e ter um efeito e saber com que efeito vai causar, a gente tem que conhecer muito bem a regra. Uhum. Aí eu penso assim, né? Nesse caso, eu lembro o Saramago. Ele não tem... Gente, ele não tem quase pontuação, sabe? Mesmo assim... Você entende perfeitamente. É uma coisa a pensar. Você não vai falar assim que um dia ele acordou do nada... Ah, hoje eu vou escrever assim, ó. Então, assim, é bom a gente deixar claro aqui que a gente, por mais que a gente se pergunta, a gramática normativa é overrated, a gente sabe da importância da gramática normativa para escrever. O que a gente quer é dar um passo além ali na discussão. Exatamente. Porque, querendo ou não, tem que ter um conjunto de regras. É a base da comunicação, né? Senão a gente não se entende. Se você não entende a regra de um jogo, você não sabe jogar ele. Então, se você não entende a regra do português, você não consegue entender o português. Você não precisa entender todas as regras, ó, meu Deus, mas... Para participar do jogo da comunicação, você precisa saber um pouquinho. Sim, você falou, então, que a gramática é parte da comunicação básica. Uhum. E eu acho que, peraí, antes da gente ir para essa parte da gramática e a parte da comunicação básica, uhum, que também é um ponto interessante... A gente também começou falando assim, mas é a gramática normativa? Ela é overrated ou não? Porque a gente sabe que muita gente, quando fala gramática, entende aquela gramática, né, que a gente vê na escola, cheia das regras, aqueles nomes difíceis, né, da gente guardar. Uhum. E aí que entra o textinho do disclaimer ali que a gente fez. Quais seriam, então, os estereótipos que geralmente se entende sobre o que é saber gramática, gramática em si, enfim. Então seria saber gramática, ou a gramática em si, falar e escrever bem, né? Sobretudo escrever bem. Isso eu já estou citando aqui o texto. Uhum. A ser desenvolvida na escola, dependente, pelo menos em grande parte, da obediência às normas assim estabelecidas do uso dessa língua culta tomada como padrão de adequação. Uhum. E o outro estereótipo, né, assim, geralmente se entende sobre saber gramática, é que significa não somente conhecer as normas de bem falar e escrever, mas ainda usá-las ativamente na produção dos textos. O respeito à gramática, eu acho que na verdade esse aqui é o estereótipo principal. O respeito à gramática é também condição de beleza do texto. Uhum. E essa é a relação fundamental entre gramática e texto. Foi bem o que a gente estava falando, né? Que acontece no universo das fanfics, né? No universo da fanfic, porque assim, é aquela coisa, eu tô aqui falando e ao mesmo tempo eu fico pensando que as pessoas vão ficar me questionando, falando, ah, Nana, você escreve tudo zoado. Eu não escrevo tudo zoado, sabe? Mas é difícil, é uma grande discussão que eu não consigo explicar direito, tá fervendo aqui na minha cabeça, eu acho que vou ficar quieta e não vou falar nada. Não, pera, a gente chega lá, calma, a gente chega lá. É que assim, a gente tem os dois extremos. Uhum. Eu acho que tem pessoal que se apega muito à gramática, caso fic writers. Uhum. Pela questão da gramática ser o único recurso de justificativa da boa escrita, pra ele se legitimar como autor, blá, blá, blá. Por outro lado, também, a gente tem que ver que essa grande preocupação pela gramática também tem um porquê, né? O estereótipo da fanfic ser um texto ruim, ela uhum. se dá porque é uma escrita amadora. E geralmente, por ser uma escrita amadora, o pessoal não vai uhum. dominar a gramática normativa. Uhum. Então, assim, também tem esse pedaço ali dos escritores, ou por questão de estar ainda numa fase... são muito novos e efetivamente ali no seu processo de aprendizagem não chegaram lá, né, ainda, sei lá, em tal matéria, sei lá, se terminar o fundamental. E também vamos combinar que o ensino brasileiro... infelizmente precisa melhorar mesmo. Então, a gente tem esses vários aspectos aí. Uhum. Eu acho que tem, assim, o povo que não usa gramática por N motivos, que, sei lá, você não vê os textos que você não vê. Então, por isso gera esse estereótipo. É uma bola de neve, você entendeu? Uhum. Aí, o pessoal contra isso, porque fala, como assim? Vocês não estão usando gramática? Fanfic não é bagunça? E vamos usar gramática assim? Pá, e aí começa aquela coisa excessiva, aquela preocupação, que aí você se fecha naquilo e é só aquilo e acabou. É uma reação também muito grande, bem proporcional ao problema, sabe? Então, é nesse ciclo sem fim, né? É assim que eu vejo, pelo menos. Pois é, pois é. Esse caso que eu vou contar aí, que aconteceu com a gente, não foi na escrita, mas aconteceu com o Fanficast, tem a ver um pouco com o próximo tópico, que é o Tudo Tem Limite, né? Que é os fanfiqueiros perdendo a noção, né? Que a gente tava falando. Você lembra quando a gente começou com o concurso de sinopse? E aí, você usou um meme pra divulgar a leitura de sinopses? Você lembra? Ah, eu lembro. Aquele dia foi louco. Foi. A gente deu risada, a gente passou nervoso, foram várias emoções. Foi, porque foi muito interessante a pessoa não entender o meme, ou entender, mas ficar brava com o meme, e vir falar pra gente como pode vocês, trabalham com fanfic, trabalham com escrita, escrever uma coisa dessa. É aquele meme que a pessoa fala mim antes das coisas, então mim deixa, mim escreve, essas coisas, né? Eu tinha feito, eu agora eu não lembro o que eu escrevi. Escrevi o que mesmo? Me manda fanfics. Isso. Mas era um meme. Era aquela época que as pessoas estavam escrevendo me manda nudes, sei lá. Ou me inscreve em word art. Tava rolando no Twitter, tava rolando por tudo. Aí eu fui brincar com isso num grupo do Facebook, pedindo para o pessoal mandar as fanfics para leitura de sinopses, né? E uma pessoa veio brigar comigo, falar como assim que eu tava escrevendo aquilo. Uma não, várias. Foram várias, eu lembro de uma em especial. Foram várias. Nossa. Eu lembro de uma pessoa especial. Eu acho que eu desisti depois de seguir a thread. Acho que é por isso que eu não lembro de mais gente, mas eu lembro de uma pessoa lá que foi, acho que começou tudo, sabe? E eu fiquei, puxa vida, gente, era só uma brincadeirinha. Aí só tinha um ser iluminado e falou, gente, vocês entendem o contexto da coisa? Um meme. Para! É difícil, né, gente? Isso acho que serve para ilustrar que o problema é que a pessoa se perde, fica louca nas gramáticas. E sim, foi sem concordância de propósito. E esquece que existem outras coisas que formam o texto, outros âmbitos do texto. Exatamente. Aí a pessoa não sabe, sei lá, que o erro proposital é que um erro ortográfico às vezes denota ironia, né? Ou brincadeira. Gente, word art. Você tem que analisar que você tá num contexto de internet, num grupo. Você não tá escrevendo um TCC? Exato. O meme, o próprio meme tem a sua gramática. E aí a pessoa não estava sabendo lidar com essa nova gramática. E aí veio me bater. Ai, ai. Mas assim, a gente estava falando de contexto, né? Assim, que o meme foi publicado em um grupo, né? Não é um TCC. E aí a gente chega numa parte importante também que remete ali ao que você estava falando no começo do episódio, que um personagem, um malandro, né? Não vai falar como alguém que, sei lá, trabalha no escritório, né? Num contexto ali de trabalho. Podemos usar um outro exemplo? Ah. Um exemplo muito atual e Claro. polêmico? Claro, opa, manda aí. Lula e Temer. Ah, cara, muito bom. Treta, só quero. Vai. Porque a gente sabe que o Lula não falava tudo certinho, bonitinho, arrumadinho. E o Temer falava tudo cheio de coisa, porque a formação dele era outra, Sim, né? sim. Então é. Aí você vai botar Lula e o Temer na sua fanfic romântica. Como é que chama isso? Crack fique? Crack ship? Não, não, não era crack. Eu queria juntar o nome dos dois. Eu queria fazer um nome pro chip, mas eu não sei qual é. Temer Lula? Lulemer? Então, só fanfic Lulemer. Você não vai poder botar os dois falando igual, sabe? O jogo de um vai ser diferente do jogo do outro. Mas aí a pessoa tá tão empolgada na mesócrase que o Lula vai falar igualzinho o Temer. Ah, muito bom. Sim, exatamente. Então, porque assim, a linguagem, né? E isso é importante que os escritores entendam que a linguagem, ela vai mudar, ela vai ser diferente mediante vários aspectos, mediante a situação que o personagem se encontra. Eu falei situação, né, no contexto de formal, informal, a época, né, cronológica, né, o espaço-tempo. É, quem é esse personagem? Ele é uma pessoa que nem você falou, né? O Lula não teve uma formação acadêmica que o Temer teve, então são diferentes backgrounds. Tudo isso você tem que levar em conta. Não dá para botar ali, não, porque o certo é a regra que tá ali no manual e acabou. É, acho importante também ressaltar isso. E mesmo essa fala, que geralmente as pessoas acham que é a fala ali do cotidiano, a fala das ruas, que é errado, porque não é a fala da gramática normativa, né, que a gente aprende na escola. Ela, olha só, momento plot twist. Ela tem uma regra. Exatamente, exatamente. Porque assim, eu acho que a Nana citou que as regras, né, a gramática é necessário para ter comunicação, senão ninguém consegue falar. Isso é fato, só que assim, não necessariamente essas regras precisam ser as regras da gramática normativa. Elas podem ser outras regras, como acontece. É. Por exemplo, vou colar do texto, tá? Para ser mais fácil. Por exemplo, você escuta o seguinte enunciado aqui, ó. Os dois irmãos espertos. Do jeito que eu falei, está de acordo com a gramática normativa. Tudo certinho. Só que se você for até as ruas, se você for para as ruas, você vai escutar como, Nana, esse enunciado? Os dois irmãos. Esperto, né? Eu esqueci do esperto. Então, você percebeu que tem aí uma diferença. A única palavra que se mantém no plural é o os. Tudo bem, o dois está indicando o plural porque é o numeral, papapá. Mas ali, né, o único que foi ali para a concordância do plural foi o os. O resto ficou tudo no singular. Sim. Quando você escuta essa frase, do jeitinho que ela tá assim, você sabe que tem, né, mais de um irmão. Mesmo não estando de acordo com a gramática normativa, mas você sabe por quê? Porque é a regra do falar popular que o plural vai ser indicado no artigo. Você não vai escutar construções do tipo o dois irmão esperto ou o dois irmão espertos. ou O2 Irmãos Espertos. Não. Então, assim, é só um exemplinho para vocês entenderem que essa coisa do tipo, ai, o pessoal não sabe regra. O pessoal da rua pode não saber a regra da gramática que se ensina na escola, da gramática normativa. Uhum. Mas uma regra, eles dominam, senão ninguém se comunica. Uhum. É, isso mesmo. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, para mim tá tudo certo. É bem o que a gente queria expressar mesmo. Que dependendo do contexto que a gente tá usando na nossa história, na escrita que a gente tá fazendo, a gente tem liberdade para mudar ela. A gente pode fazer coisas muito legais. Eu acho que agora, para fechar o nosso tecendo fanfics sobre gramática normativa. E sim, nós não vamos responder se ela é overrated ou não. Fique aí com seus botões pensando nisso. A gente só jogou aí e saiu correndo. Overrated? Não sei. Necessária? Sim, ela é necessária. Mas overrated? Às vezes sim, às vezes não. Quem sabe? Pode ser ou não. Pra gente fechar o nosso tecendo fanfics, a gente pediu ali no grupo do NIA e também no Twitter que o pessoal mandasse pra gente fanfics que a gente ia escolher e meio que fazer uma mini betagem de alguns trechos pra, ser uma dica pra vocês ouvirem, se espelharem e na hora que estiver escrevendo pensar, posso fazer isso também? Tenho que ficar atento nisso, naquilo, tal. E também mostrar, né, pros escritores e para quem beta também, né, pros revisores, que não só mexendo na gramática é que a gente consegue melhorar um texto. Tanto é que a gente pegou um texto aqui que a autora, ela tinha um bom domínio da gramática, né? Eu acho que a gente não achou nenhum erro, assim, gritante. Não. Mas mesmo assim, olhando, a gente falou assim, ah, se talvez fizesse esses ajustes, poderia ficar bem mais legal. E é isso que nós vamos fazer agora aqui. Vamos lá, Nana? Essa fanfic foi muito interessante de ler, porque eu não sei nada do universo dela. Exatamente. E eu acho que uma coisa que a gente pode começar é pensar assim, se a gente fosse betas que entendesse de Naruto, que essa é uma fanfic de Naruto, a gente poderia, com certeza, contribuir muito mais. Peço perdão de antemão para a autora, para a Kaline Bogart. Aliás, é a Fic Only You, momento divulgação, a licença de divulgação, mas acessem lá que ela escreve bem. Parabéns para a Kaline, tá lá no NIA. E depois a gente deixa o link. O tema super interessante. Sim, eu acho que ela fez um universo alternativo, pelo que eu entendi, né? Com o Naruto, não foi? Foi sim. Eu tinha separado logo no começo, as primeiras frases ali, o primeiro parágrafo, que foi a assim, ó, ela começou. A tarde foi fraca, não fugiu ao esperado por Aburame Shin. Afinal, tardes fracas eram um padrão, não exceção. Eu pensei assim, como o que abre a história, a prioridade é conquistar o leitor, prender a atenção do leitor, mas assim, na hora. Gente, gramaticalmente, não tem nenhum problema aqui. Você viu algum problema de gramática aqui? Não. Não vi, tá? Tá certinho aqui o texto dela. O que eu faria, se fosse uma beta, daria sugestão pra ela. Uma questão talvez seria de estilo, né? Uma coisa mais estilo. Mas eu pensaria que, pra deixar a fanfic, né? O começo da fanfic mais assim, pá, pro leitor, eu inverteria um pouco a ordem das frases ali desse parágrafo. Então, eu colocaria assim. Tardes fracas são padrão, não exceção. Aí, no caso, eu vou ter que mudar também o tempo verbal. Ficaria bem legal. Porque daí você já fica com vontade de saber por que que as tardes eram fracas. O que que a pessoa fazia nessas tardes para elas serem fracas? É. Aí, pra continuar, vai ter que mudar um pouquinho, né? Aquele dia não fugiu ao esperado por Aburame Shin. Pra você não repetir tarde, embora teve essa repetição ali, mas eu não achei que prejudicou tanto. Não. Tá razoavelmente distante pra prejudicar. Então, assim, eu faria essa inversão ali, mudando algumas coisinhas pra fazer uma conexão e show, Rogerinho. Eu juntaria o parágrafo de baixo com o de cima. Sim, sim, também. Porque ficou bem curtinho, né? Só uma coisinha, uma diquinha, assim, entre duas línguas, assim, curiosidades da Nana. Em inglês, parágrafos curtos são mais comuns do que parágrafos compridos. Já em português é o contrário. Parágrafos muito curtos não são recomendados. Mas no inglês, existe existe parágrafo mais curto. Então, não sei, às vezes quem lê bastante coisa em inglês, talvez acabe adquirindo essa mania. Não sei, assim, estou assumindo, mas só lembrando que isso acontece bastante. No inglês, mais uma coisa do inglês rapidinho, eles repetem bastante as coisas, eles não têm essa coisa que a gente tem de não repetir palavras. Então, quando você está lendo um texto, tem muita repetição. Por exemplo, she said, he said. Ele disse, ela disse. A gente tem um monte de palavra para mexer com isso, sabe? Mas o pessoal meio que mantém... É uma característica que eu tenho visto nos livros que eu tenho lido, que eles mantêm muito o said, sempre disse alguma coisa. Eles não mudam muito. É só curiosidade mesmo, tá? Pra vocês prestarem atenção. Próxima fanfic ou o próximo livro em inglês que vocês lerem, tá certo? Fim do parênteses. Fica a informação. Fica aqui a informação. É isso aí. E aí, que mais que você analisou? E como também você sugeriu dela juntar os dois parágrafos num só, eu também, assim, eu entendi que no segundo parágrafo, caso o eu lírico, o narrador, né, estava se referindo ao Chino, porque foi a única pessoa que apareceu. Mas eu acho assim, pra ficar mais claro ainda, eu colocaria um ele já tinha passado por quase todos os corredores daquela sala. Uhum, eu também acho que ficava bom. Assim, eu estou entendendo do jeito que está? Estou entendendo. Mas eu colocaria um ele, assim, pra deixar mais visível, mais claro ali. Gostei. Uhum. Mas eu acho que mais acaba sendo uma questão estilística nossa também. Sim. Porque, por exemplo, nesse pedaço, eu trocaria... Restava apenas aquele corredor e então iria embora. Eu colocaria um corredor em vez daquele corredor. Eu sei que ela quer falar que a pessoa já está no corredor, né? Ele já está ali fazendo o trabalho. Mas eu não sei, para mim, ficaria melhor de alguma forma. Mas é aquela velha história. Sim, é estilo. Também acho que optaria por esse um. Porque, assim, se você pode ver que tem um daquela... Na linha de cima, daquela ala. Uhum. Então fica daquela que ele fica também um pouco... É. Não dá eco, eu acho. Quando eu li pela primeira vez, eu não senti esse eco. Mas assim, olhando na página, você vê um daquele, um daquela e um aquele. Fica uma coisa meio, né? Uhum. Mas assim, tá errado gramaticalmente? Não. Não, pois é. Vamos lá. Que mais? Ah, outra coisa interessante que acontece aqui é que tá tendo um diálogo aqui, né? E aí um personagem fala assim, obrigado, tem uma exclamação bonitinho, travessão, travessão. Uhum. Ele exclamou com os olhos brilhando, minha garganta tá seca. E esse tá, o que que acontece com esse tá? É errado falar tá? Não, nós acabamos de fazer um podcast, um programa inteiro falando não. Pode emular a oralidade nas falas dos seus personagens, isso é super ok e até esperado que você faça isso. É. Mas aí, ela coloca o tá, T-A com acento, com apóstrofo antes, como se fosse uma indicação de que, olha, eu estou usando uma palavra pela metade, isso não é a palavra correta. Uhum. Eu tiraria esse apóstrofo. Eu até entendo ela botar isso, porque a gente acabou de falar, né? O pessoal fica louco nas mesóclises, né? E às vezes, se ela não coloca isso, o pessoal já vai começar. Não, mas você colocou tá, não sei o quê. Mas eu bancaria esse tá do jeito que ele é, como um jeito informal de falar está. Porque é assim que a gente fala mesmo. É, ué. Então, eu tiraria esse apóstrofo. E botava um TA com acento. E um TA com acento feliz. Isso também acontece no tô também dela. Aham. Uhum. Não precisa. Só vai feliz. Aí tem aqui, ela fala o nome da organização aqui na FIC, ela coloca em itálico e com aspas. Aí é um ou outro, não precisa dos dois. No caso, como é em inglês, é só o itálico mesmo, não precisa de aspas. Toda experiência, pequena experiência com legenda, fica em itálico só, palavra estrangeira. Mas eu teria que confirmar e agora vai ficar pra ver na literatura, né? Mas eu acho que é praticamente a mesma coisa. Mas assim, eu acho que se a pessoa padronizar pra ela, assim, na história... Também funciona. Funciona. Assim, ah, eu quero colocar entre aspas. E ela fazer assim do começo ao fim... É, fica tranquilo, a regra tá criada. Então, acho que é mais uma questão de padronização. Eu tava pensando nisso no que eu tô estudando de editoração. Uhum. Elas falam que certas coisas... Você não tem um manual. E aí vai da casa, de cada casa, né, editorial, padrão. Sim. Então, eu acho que esse caso poderia ser uma coisa dessas, assim. Meio que, ah, eu quero colocar entre aspas, eu faço isso do começo ao fim, tá, né? Embora eu optaria também pelo itálico, eu acho É. mais clean na hora de ler, assim. Mas é verdade. Quando ela vai falar de Discovery Channel, ela bota só o itálico. Né, não tem um padrão. Uma outra coisa que a gente comentou também, que é a diferença da fala dos personagens, considerando que cada um vem de um lugar diferente. A gente consegue perceber isso na história dela. Porque o Shino fala de um jeito e o Kiba fala de outro. O Kiba, ele fala palavrão. Ele fala os tás, ele corta, ele. Você percebe que ele é mais informal. E o Shino, apesar de tentar até fazer humor e tal, ele é bem mais formal. Tem todos os problemas dele aqui na fanfiction, que deixa ele desse jeito. Então, é muito interessante. Sim. Ah, lembra que eu falei do tá e do tô e do apóstrofo? Só que tem o seguinte: as palavras, que nem o tá, estavam escrito na sua forma. Tá escrito na sua forma correta. E aí ela escreve tô e ela não coloca o acento circunflexo. É. Tem outra coisa aqui que eu acho que foi um erro de digitação, que ela fala exatamente, é um ela escreve um HN. Eu acho que ela quis fazer um E aí eu acho que não saiu na hora que ela digitou. Então. É. Mas, mesmo assim, ainda que saísse o U, a interjeição é com M, de mulher, no final, em português. Sim. Bom, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido, assim, a nossa posição. Não queremos fazer fogueiras com manuais de gramáticas e gramáticos, pelo amor de Deus, tá? Não. É só para vocês pensarem mesmo e a gente aprofundar essa discussão, porque a gente sempre via muito material ali, né, ensinando norma e tudo, e a gente nunca viu algo, né, um texto ou que seja, que discutisse gramática e fanfic. A gente achou que seria um episódio bem interessante. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários suas opiniões e a gente se vê no próximo Fanficast. Ou tá sendo fanfics ou fanficando. Ou a live? Ah! Não sei o que vai vir, vai ser uma surpresa. Vamos lá, tchau, tchau. Tchau, até mais! Então, nós vamos discutir isso logo após a nossa sessão de recados. Nossa, o efeito sonoro. Claro que é uma coisa de estilo também, mas eu juro pra você que é isso que acontece. A gente começa a escrever e vem um espírito clássico nos perturbar. A musa clássica vem nos perturbar. Bem proporcional ao problema, sabe? Então, é nesse ciclo sem fim, né? É assim que eu vejo, pelo É um menos. ciclo sem fim. O ciclo sem fim que nos guiará. É isso aí. Isso é da música. É pior que cantou Rei Leão na minha cabeça também na hora que eu falei isso. É tudo que eu sei do Rei Leão. E aí a pessoa não estava sabendo lidar com essa nova gramática. E aí veio me bater. Isso foi engraçado, eu ainda lembro de dar umas boas risadas ainda com esse com esse caos do fanficast, do very beginning. E pior que os filhos da mãe nem me mandaram sinopse. Ou mandou uma, duas só. Ah, falei, ah, vai se lascar. Dá todo esse trabalho, nem me manda uma sinopse. Que foi? Veio brigar comigo, mas não tá com coragem de publicar sua fanfic aí, de compartilhar. Que é isso? Olha só, momento plot twist. Ela tem uma regra. Então. Tan, tan, tan, tan. Exatamente, exatamente. Você tá toda usurpadora hoje, hein? Eu tô. A essa altura vocês já sabem que eu gosto de novela mexicana, né? Não é novidade nenhuma. Aliás, Gabi Spani que vai cantar em São Paulo agora em junho. Gente, preciso ir, preciso ir. Ah, tô vendo meu dinheiro indo embora. Gabi Spani indo cantar em São Paulo, Abba vindo em São Carlos. Ah, tô. Meu Deus, pelo amor de Deus, gente. Ajudem o fã a ficar na gasoeira. Ai, gente. Eu acho que a gente já pode ficar por aqui. Eu acho que sim, a gente conseguiu. Contemplar tudo. Muito obrigado, contemplar. Mas a gente fala muito difícil, né? Contemplar, abranger, abordar. A gente sai da faculdade, mas a faculdade não sai da gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários suas opiniões e, sei lá, que mais vocês queiram deixar aí. Deixa tudo! Deixa seu endereço! Deixa seu RG! O seu CPF! E a gente faz uma compra no seu nome! Deixa pra gente uma ajuda no Padrim também! Desculpa, eu não me conformo. Mas fiquei feliz, eu acho que com a edição vai ficar legal. Ah, vai ficar gostoso, vai ficar um programa sério, um programa bonito, bem apessoado. Ah, é. Aí os ouvintes vão ter vontade de ter com a gente. Gente, eu acho tão interessante essa expressão ter com fulano, acho chique, sabe? Eu acho legal. Parece que só vai bater um papo, sabe? Parece que vai marcar uma super hiper reunião, assim. É verdade, ter uma palavra, né? Ter uma palavra. Mas eu gosto desse ter com a pessoa também. Eu vou ter um particular.